paz do Senhor. Eu amo quando leio a Bíblia e leio aquelas palavras que são as mesmas hoje. Por exemplo, nuvens. Nuvens antigamente são as mesmas nuvens que eu vejo hoje no céu. Aquela que quando você olha parece um carneirinho, tranquilo, mansinho, inocente. De repente vai mudando, vira como se fosse um dragão, sai raio dela. De repente vira um tapetinho, tranquilo, e de repente até some. Nuvem na Bíblia é usado para significar pessoas. Na Bíblia fala em Hebreus 12:1 que há uma nuvem de testemunhas ao nosso redor, pessoas que vêm por cima, olhando o cristão que não deve errar. Ele é obrigado, como cristão, a dar testemunho de cristão, e essa nuvem é implacável. Está vendo esse barulho atrás de mim? É um tipo de nuvem de testemunhas, que quando aqueles que estão lá errando ou acertando, elas mudam de aspecto. Não é só Deus que vê as coisas, não. Existe uma nuvem de testemunhas te olhando também. Pense nisso. Deus te abençoe. E até amanhã.